Já o tempo se habitua a estar alerta, não há luz que não resista à noite cega. Já a rosa perde o cheiro e a cor vermelha cai a flor na laranjeira, a cova incerta. Água mol, água bendita, fresca, serra, lava a língua, lava a lama, lava a guerra. Já o tempo se acostuma à cova funda, já tem cama e sepultura toda a terra. Nem o voo do milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte, nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa no mais forte, nem a morte. Já o mundo se não lembra de cantigas, tanta areia suja, tanta erva daninha. A nenhuma porta aberta chega a lua, cai a flor da laranjeira, a cova incerta. Nem o voo do milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte, nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa do mais forte, nem a morte. Entre as vilas e as muralhas da Moirama, sobre a espiga e sobre a palha que derrama, sobre as ondas, sobre a praia, já o tempo perde a fala e perde o riso, perde o amor. Nem o voo do milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte, nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa do mais forte, nem a morte.